eu tentei mudar. Sabes que eu não consegui por mim mesmo. Eu sou contra o mal querer, mas em ti eu vou vencer. Devo confiar em ti.